Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindos já ao À Escuta na Rua FM 102.7 ou ainda online em rua.pt. Mas se eu te abrir a via, ora cá está. Olá. Olá. Olá. Olá. Repetição de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite, aqui nos 102.7 também em rua.pt e podcast brevemente também aí pela internet. Hoje o programa especialíssimo não podia deixar de o ser, pois temos dois convidados, como sempre, bem especiais. Podes-te apresentar, meu querido. Olá, boa noite. O meu nome é Real Punch. E eu sou o G.I. Joe. É com o primeiro que abrimos mesmo esta edição do À Escuta. Vem de From Hellgarve With Love. É o EP do primeiro para ouvir aqui no À Escuta. Não ligo a isso. É a sugestão de abertura. Boa noite. Embora diga que sim, embora diga que não, embora diga talvez, é só por embirração. Normalmente sou uma pessoa fixa de ideias, um velho do Restelo com super cola 3 no pensamento, que às vezes provoca rixa em cadeia. Com uma teimosia faz com que insista até chateia, porque eu invisto a lista à risca de ideais, e esta escrita desafia a vista dos demais. É normal que eu critique e vise nos temas que abordo. A minha cabeça é um avião e eu tenho problemas a bordo. Logo isto acumulo e são dilemas que eu provo. Durmo sobre o assunto logo, em esquemas a cor, formo juízes de valor em modo filosófico e pego na fórmula para soar de modo lógico e de modo a ver o que se passa. Na escrita não tenho modos e quanto a isso não podes fazer nada. Então mudar a minha opinião, como se tivesse razão, como se pudesse usar liberdade de expressão. Não ligo a isso, não ligo a isso, não ligo a isso, não. Posso dizer que sim, posso dizer que não, mas nunca ponho integridade em causa pela integração. Não ligo a isso, não ligo a isso, não ligo a isso, não. Yeah. Não interessa, a verdade é mesmo esta. Não mudo de opinião para estar onde bate a festa, porque se digo algo isso já tem mira exata. Não visto a roupa ao contrário, logo não sou vira casacas, porque a opinião é como roupa o estado social, e de certeza que não quis ser acusada de te vestir mal. Então acedes a um grupo que preferes, sendo astuto e sem que mudar parâmetros logo aderes mesmo a tudo, e tomas isso como um partido que aceitas. É normal para mudares, pois que é que isso vale, Freitas do Amaral? Deme, eu só falo real, mudo porque sou versátil. Tu mudas por ser volátil, ou seja, facilmente jogas com mentiras. Atitude de daltónico porque és um troca tintas. Mantenho a minha atitude, não interessam as metas, porque eu não troco de opinião como quem muda de cuecas. Eu tenho um prático e um saco, sempre em constante discussão. É normal quando adotas lema da ponderação. É uma análise constante, nunca me jogo à primeira. Às vezes torna-se frustrante, pois passo a noite inteira a partir pedra em assuntos que para muitos são banais. Para mim tudo conta, por isso é que não somos iguais. Por vezes dou conta simplesmente porque não concordo. A minha cabeça também é o avião, mas tem cobras a bordo. E aí confesso mesmo que é pura teimosia, mas desisto, não compras com toques de simpatia. Não tenho culpa que a tua opinião não seja igual à minha, que não morro com conversas, eu pratico as teorias, mas eu não quero que tu aproves, eu quero que tu mostres o contrário. Se queres e podes, então faz. Tenho feito um fodido e nisso eu admito, e quando não rimo é de propósito, get it? Tentam mudar a minha opinião, como se tivesse razão, como se não pudesse usar liberdade de expressão. Não ligo a isso, não ligo a isso, não ligo a isso, não. Posso dizer que sim, posso dizer que não, mas nunca ponho integridade em causa pela integração. Não ligo a isso, não ligo a isso, não ligo a isso, não. Tentam mudar a minha opinião, como se tivesse razão, como se não pudesse usar liberdade de dispersão. Não ligo a isso, não ligo a isso, não ligo a isso, não. Posso dizer que sim, posso dizer que não, mas nunca ponho integridade em causa pela integração. Não ligo a isso, não ligo a isso, não ligo a isso, não. Não ligo a isso, é Real Punch, olá. Agora sim, já tens voz. Muito obrigado. Obrigada eu pela presença num domingo um bocadinho complicado. De nada. Bom, nós começamos obviamente por este EP com 5 temas, lançado exatamente esta quinta-feira que passou, dia 10 de janeiro. 5 temas, um EP em nome próprio, isto alguns anos depois da tua mixtape, foram 2009, 4 anos, anos mais ou menos, sensivelmente. Sim, porque até a mixtape saiu mais ou menos nesta altura, foi em janeiro. Portanto, eu começo por te perguntar, nós já sabemos que pelo meio não estiveste parado, obviamente, houve muita coisa que andaste a fazer. Partilha connosco o que é que foi acontecendo ao longo por acaso, de 4 anos. Por acaso tenho uma observação muito engraçada a fazer sobre isso, não estiveste parado, claro, mas a verdade é que eu estou mais gordo. Isso está. É um bocado estranho estar. Aí qualquer atividade que não anda a funcionar muito bem, exatamente. Mas, vá. Voltando ao tema. Não, eu não estive parado. Apenas estive mais concentrado em Tributo do que em Real Punch. Com a minha cena a solo. Sim, porque Tributo requer uma atenção redobrada, nem sempre é fácil. É triplicada neste caso. Mas sim, Tributo. Tributo. E foste trabalhando em nome próprio, a compor alguma coisa, portanto este... Sim, foi, claro que fui escrevendo em nome próprio, mas fui guardando tudo para mim. Agora, neste último ano, 2011, decidi que devia lançar algo a solo, até para não deixar morrer muito o meu buzz, por assim dizendo, e estive a falar com vários produtores, e um deles foi o Prático, de Sá Espectro, que esta colaboração surgiu na altura do Rap Attack, quando gravei para o álbum Perdidos e Achados, e fui gravando este EP, o From Elgar With Love, na Velha Dignidade, e pá, atrasos e não atrasos, e saiu este agora no princípio do ano. Mas ainda vai surgir mais coisas este ano. Uma das coisas que tu dizes é que este EP surge como a marcar o início de uma nova fase, porque pretendes também lançar inúmeras coisas durante este 2013. Esta nova fase, falamos propriamente em quê? No renascer, por assim dizer, do teu pseudónimo. Não digo renascer, mas voltar a trabalhar mais em nome próprio. Até porque quero experimentar vários estilos, dentro, sempre mantendo aquela base do hip-hop. Vou passar pela kizomba, vou passar pela música popular. Não, estou a gozar. Mas vou andar por aí por caminhos obscuros a nível musical e... também vamos começar a preparar coisas novas a nível do trio. Na verdade, é porque ele foi despedido de trio, tinha que dizer. Opa, isso não era. E já não tens mais nada que fazer, então, olha, vou ter que me... Não, por acaso até tenho que fazer. Faço parte agora do grupo de agora de Malha. Estamos a fazer as partilhas de tudo o que enriquecemos com o Tributo. Sim. Eu já recebi a minha parte, quando mal vocês chegaram, foi a primeira coisa que fizemos, foi repartir... Claro. Sim, e então, dizias que... Do grupo Malha. Agora vou beber um bocadinho de água. Eu estava a falar da... Momento patrocinado por Glaciar. Da competição, da competição de Malha, que ele está nos europeus agora. É verdade, e também consegui juntar dinheiro, e tenho 5 pombos. 5 pombos na Associação Colombófila do Faro. Sim, estou a treinar para os europeus este ano. Vai ser um ano engraçado, sim. Vamos ver se não paras para, pelo menos, perderes assim um ou outro quilinho, não é? Esse também um dos objetivos. Punchline já assim. Não, estou a ficar feto. Só tenho isso a dizer. Bom, eu ia-te perguntar também. Estes 5 temas que surgem agora no EP foram feitos ao longo deste tempo? Uma das coisinhas que já tinhas lá na gaveta? Ou foi produzido, foram feitos, compostos só assim de repente para este lançamento? É um misto. 60% foram letras que eu já tinha escrito. E depois os 40%, que são 2 faixas. Isto como é que fizeste a conta? Somaste? Não, ora, são 5. Fizeste? 3 estavam guardadas e 2 estavam. Se calhar não vai dar isso. Pois, isso não dá 60%. É igual. Ah, tens músicas maiores que as outras, não é? Sim. Depois já percebi. Então, e esses 40% que equivalem a 2 músicas mais recentes? 2 faixas mais recentes. Falamos de quais? Só Quero Mostrar e do Passas do Algarve. Sugeres que, sei lá, pode ser essa musiquinha de fundo que está a tocar, pode que é ser. Muito fofa. Então vamos pôr novamente deste lado. É o Passas do Algarve, que tens aqui 2 convidados, não é? É verdade. Um deles é o Sr. Pedro Pinto, a.k.a. a pessoa mais fofa do rap algarvio e nacional, e se calhar também do rap europeu, e provavelmente vai bater também ao rap mundial, na minha opinião. E temos também a participação do homem que agora vem este ano, 2013, com um novo patrocínio, que é a Feri. São 2 pessoas que estou bastante orgulhoso delas terem entrado no meu projeto. Foi assim, difícil convencê-las. Foi, tive que mover cachês, tive que mover patrocínios. É complicado, foi a primeira vez. Como a Lídia Franco disse, eu, quando sofreu de carjacking, já há muitos anos atrás, eu, quando os convidei, disse: tenham calma, esta é a minha primeira vez, por favor, sejam gentis. Passas do Algarve. Desde 89, a passar as passas do Algarve, e é com orgulho que o represento de verdade. Somos o segredo mais escondido da Europa, e mesmo no inverno temos o verão à porta. Falam mal? Sinceramente não me importa. Sol, mar, mulheres constituem a norma. Perfeição em terra, e quando ouço ornatos violenta, penso se pudesse não mudava de outra forma. De Vila do Bispo a Vila Real de Santo António, pela 125 a conduzir no pandemónio. Antes havia a via do infante, agora nada, o que torna o dia-a-dia irritante. Mas mesmo assim estou chilling, mesmo assim I'm rolling. Eu e os meus homies até parecermos zombies. E se sair para ver o esboço realizar, continuarei algarvio sempre, moço marafado. Eu estou a passar as passas do Algarve. Eu estou a passar, a passar as passas do Algarve. São as passas do Algarve. A passar, a passar as passas do Algarve. São as passas do Algarve. E como bom algarvio, adoro o que é nosso, peixe grelhado, medronho e até maló. Vinho bom da zona, para encher o copo, toda a gente almariada e até maló. Girando pela praia, sempre para dar de vaia. Claro que é no mar que está a nossa faina. Pele queimada da cerveja à beira-mar. Tipo de vida de quem não tem nada para se preocupar. Mas aqui a cena é estúpida. A nossa região é sempre deixada para última. E quem representa o Algarve de fala, só promessas que desaparecem rápido lá de fala. Taxa de desemprego não é levada a mal. Só interessamos no verão e para a festa do Pontal. E essas uvas não deixam o povo saciado, mas vamos contentando com as passas do Algarve. Eu estou a passar, a passar as passas do Algarve. São as passas do Algarve. Eu estou a passar, a passar as passas do Algarve. São as passas do Algarve. Passar, a passar as passas do Algarve. São as passas do Algarve. Eu estou a passar, a passar as passas do Algarve. São as passas do Algarve. Alcoutim, Vila Real de Santo António, Castro Marim. Passam as passas do Algarve, Zavira, Faro, Olhão, Olé, São Brás. Passam as passas do Algarve, Silves, Albufeira, Lagoa, Portimão, Monchique. Passam as passas do Algarve, Lagos, Algezur e Vila do Bicho. Passam as passas do Algarve, para todo o Algarvio. Passa as passas do Algarve, sou de Tunes e estou a passar as passas do Algarve. Para todo o Algarvio, passa as passas do Algarve, sou de Tunes e estou a passar as passas do Algarve. São as passas do Algarve. Se calhar, sei lá, queres-me falar um bocadinho deste tema? Pá, este tema, há pessoas que já me abordaram. Ai, passas do Algarve, eu também dou umas passas, eu. Mas isto não tem nada a ver com isso. Mas tu achas que se faz passas aqui no Algarve, pá? Não sei. Se calhar vem um bocadinho mais do sul, não sei. Do sul, sim, porque okay, esquece. É sim, okay, eu já, sim, okay. já percebi. Não, mas este tema, passas do Algarve, eu quis pegar na famosa expressão do estás mesmo a passar as passas do Algarve, que é muito comum em Portugal, e adaptá-lo um bocadinho aqui à região, mas também com um tom de brincadeira e de quase de preguiça, que é muito comum nos algarvios. E pá, acho que resultou. Está com aquele feeling West Coast, uma coisa assim mesmo de chilling, mesmo tipo maresias e coisas dessas. Pá, e acho que é fixe. Vai ser o meu próximo single. Vai ter um vídeo, na verdade. Fofinho. Também. Sim, gajas em biquíni. Ok, mas antes disso, temos um outro videoclipe ao é desta música. O que está em gravação, não? O que está em gravação é do Esquecer para Lembrar. Exatamente. Quer dizer, já está gravado. Vai sair no dia 19. 19, no mesmo dia, exatamente, que temos. No concerto da apresentação. Um concerto bem especial, também é ele. Mais uma noite tipo para não perder. É verdade. Numa casa que vos tem acolhido de braços abertos. Falamos do Bafo de Baque em Loulé. Que vamos ter, dou-te toda a honra de nos dizer. Posso apresentar? Toda, o microfone é teu. Dia 19 de janeiro, no Bafo de Baque, vamos ter Real Punch, a apresentação do EP From Algarve with Love. E pela primeira vez no Algarve, Capicua e Diao, dois rappers do Porto que estiveram em destaque no ano 2012. Capicua lançou o seu primeiro álbum, Capicua. É engraçado ter o mesmo nome, dá para. É mesmo uma Capicua, porque posso trocar o nome do álbum pelo nome dela e vice-versa. Estas coisas do hip hop tuga são engraçadas. E temos o Diao, que lançou Reticências. Foram dois MCs que estiveram aí muito fortes. Capicou até o CD dela foi muito aplaudido pela crítica. Não sei, nem dobrou ótimos discos. Mas não sei. Sim, este é exatamente. É. Lançamento para ótimos discos. Integrou ainda listas de melhores álbuns. Sim, da Blitz e de vários blogs da cena. E o Diao lançou independente, mas também teve muito boa recepção por parte dos ouvintes do movimento, do hip-hop, e mesmo por pessoal de fora. E são dois grupos do Norte e que têm muito bom concerto. Já vi os dois e têm um concerto muito bom, vale a pena ver. Não há dois sem três, portanto são três mesmo a não perder, dia 19. É verdade. No Bafo de Baco em Loulé. Resta também perguntar-te, ainda agora falávamos em coisas fofinhas. Fofinha também a imagem em que tu apresentas este EP. O título, como é que surge? O título surgiu do EP não ter título. É mesmo assim, já tinha as 5 faixas preparadas e comecei a pensar, bom, eu quero dar destaque onde eu vivo, à minha região, e decidi pegar naquela brincadeira do From Russia with Love e adaptá-lo ao From Algarve with Love. E acho que calhou numa boa altura o lançamento deste EP, até pelo título, porque 2013, espero eu, que reserve bastante mais conquistas para o Hip Hop Algarvio do que 2012, que foi bastante proveitoso para toda a gente. O que é que temos aí que pode vir a dar cartas? Temos novidades, coisas novas para este 2013? Temos o Cristo Man, com os Charnecos, em conjunto com o Randy. Temos o Sassique, que provavelmente deve lançar algo novo este ano. Temos o G.I. Joe, com vários projetos. Quem? O G.I. Joe. Não estou a ver. É o Sequence. Tiranóduas, que estão aí. Tiranóduas, é verdade. Comicala também. O Dez. Também já lançou agora o tema Ficas Alvais. Não o é? Reflet também. Também vai ter coisinhas aí. E eu vou ter mais coisas novas. Então vou ter assim uns domingos também bem fofinhos aqui no Ascuta, espero eu. Acho que vais ter que levar com muito rap. Antes de levar com muito rap do que outra coisa. Continuando, agora saltamos para Please More Drama. Falamos também do novo lançamento de G.I. Joe, disponível também aí pela internet, no sítio oficial. E por aqui escutamos o último tema, é a faixa 16, e tem um ponto de exclamação. Já agora, se forem até ao site, gostei daquela ideia, portanto, de irmos clicando nas janelinhas, não é? Dos quadradinhos. Aquela forma de apresentar, sim. Exatamente, já falamos disso também daqui a pouco. Isso é bem então, gay. G.I. Joe, isso é porque o pessoal não pode ver o casaquinho que ele tem agora vestido, sim. Não é? Logo podem, eu estou a filmar. Cá vai. Tema que encerra o novo álbum, o novo lançamento de G.I. Joe. Lançado... Como é que se chama, Leila? Podias dizer o nome deste tema? Ponto de exclamação. Já vão perceber porquê também. Mas nada melhor do que G.I. Joe. Olá mais uma vez. Muito obrigada por, essa, por esta presença aqui. Boa noite. Este último tema chama-se? Ponto de exclamação. Podemos dizer em inglês, em francês, como bem entendermos. É vem de Please More Drama, é então o teu lançamento, saiu em 2012, dia 30, se não estou em erro, mesmo a encerrar o ano. Portanto, tu nesse ano, que também não estiveste parado, obviamente, foste fazendo coisinhas e foste lançando até vários temas isolados e surge no fim do ano com este álbum. São 16 temas que vêm do teu vasto arquivo, não é? Sim. Musical, portanto, muito, muito material, muitos anos. Como é que surge, como é que chegas a esta escolha de 16 temas para compor este álbum? Esta reunião dos 16 temas, para já... Foi de condomínio. Explicar o porquê 16. Isto tem a ver com os pads da MPC, ou a máquina que utilizamos para produzir. E o site também reflete exatamente isso, essa imagem dos pads. Cada um é para uma música. E esta seleção foi mesmo ir ao arquivo, que eu ao longo dos anos algumas ia separando logo para instrumental, já sabia que achava que ia dar uma boa música sem voz por cima, e agora cheguei a esta fase em que achei que realmente estava tudo reunido para lançar, porque me faltava também esse clique de achar que era o momento certo, e fui buscar 16 faixas, deixei algumas de fora que também tinha, pronto, andei a selecionar e sem grande pressão acabei por lançar isto ainda em 2012 com um objetivo que, como tu estavas a dizer, tenho lançado músicas soltas no SoundCloud e para o pessoal fazer download, mas eu acho que estão numa linha um pouco diferente. E eu também, a minha intenção de ainda lançar isto em 2012 foi fechar um ciclo, mesmo de técnica de produção. Isto tem a ver com um ambiente que eu sinto que já não estou a fazer bem igual, então quis fechar ainda em 2012. Dei trabalho ao Pedro, horas extras, para ele conseguir fechar o site ainda há tempo. Mas pronto, foi um pouco com esse objetivo. Portanto, tu dizes também que, lá está, acabaste de o resumir, que isto surge quase como uma homenagem ao corte e à costura, qualquer falas também aqui no sentimento, portanto, esse fechado de ciclo, a nível de técnica e etc, e de sentimento, o que é que está para trás então? Eu sempre fui um produtor, teve como base os samples, e aqui reflete muito o samplar a soul, samplar até estes beats naturalmente são mais calmos, são mais muito mais quase hip hop do que propriamente tributo, o que eu apresentei em tributo, ou as coisas novas que tenho apresentado, mais eletrónicas. Eu hei de sempre usar o sample, e porque é a maneira que eu gosto e é a maneira que eu tenho mais experiência, mas agora começo a misturar já outras coisas, como sempre misturei, mas agora está mais assumido. Falamos de quê? Falamos de sintetizadores, para a música eletrónica, quando eu vou mais para o dubstep ou mais para o trap ou essas coisas, já começo a usar máquinas mais assumidas, com sons que não vêm de samples só. Embora eu sempre o fizesse, mas tentava que soasse tudo ao mesmo. E agora já assumo as máquinas. Então, ao sentir essa diferença, quis separar um pouco as coisas. E é este sentimento, este drama, que eu chamo aqui, que eu acho que eu, durante estes anos, achava que faltava um pouco à música às vezes. É a pessoa, o groove, esta alma que a música tinha que ter. E foi um pouco isso que eu quis com este título, que é uma brincadeira em relação a um álbum da Mary J. Blige, que era o No More Drama, que saiu em 2001, e eu desde essa altura fiquei com vontade de lhe responder. Eu gosto muito do álbum dela, mas fiquei com vontade de responder com Please More Drama, e foi por aí. E podemos falar agora também, portanto, da imagem associada a este lançamento que temos no teu site, não é? Sim, a ideia, a base da ideia é aquela, os botões da MPC que eu tinha falado, em que cada um corresponde a uma música. Depois, eu distribuí as letras do título pelos quadradinhos. Isto são fotos que eu tirei, a letras, para fazer o título. E achei piada dar em 16 com o ponto de exclamação no fim, para dar mais ênfase à coisa. Pronto. Agora vamos escutar outra faixa. Qual é que sugeres? A 2. A 2, que, portanto, equivale à letra L. Sim. Então é a 2. É o L de ligação. Estás com umas piadas. Está mais uma faixa de G.I. Joe deste novo lançamento, também disponível gratuitamente aí pela internet. E agora, nós em off falávamos qualquer coisa de que esta é uma das músicas mais antigas. Portanto, sim, temos aqui uma sequência também a nível temporal, a evolução da técnica foi também, foi-se alterando, alguma linha? A nível de ordem, no disco não corresponde à ordem cronológica das coisas, mas eu sei a ordem porque fiz as músicas e realmente, se calhar, há uma diferença possivelmente de pelo menos 10 anos entre a mais antiga e a mais recente. E é claro que se nota mas eu procurei que tivessem todas mais ou menos ao mesmo nível de qualidade. E esta é das mais antigas, a que acabámos de ouvir, e a nível de corte de sample é das mais complexas que eu já fiz. Portanto, as coisas não, nem sempre correspondem ao que é mais recente, é melhor. E agora, portanto, estamos no início de 2013, da tua parte, o que é que já tens assim pensado? Além de estar... Além de quereres uma mala Chanel? Sim, queria uma mala Chanel. Olá, meu nome é Pepa. Mas queria que fosse o meu namorado de dar. Namorado. Eu tenho... Já estou em estúdio com o Perigo Público já há algum tempo, e agora o álbum está a dar uma pequena volta, por isso é que está a demorar um bocadinho mais a sair, mas foi uma opção nossa de levar o álbum para um rumo um bocadinho diferente. Em estúdio, é isso. De resto, estou com vários projetos em paralelo, instrumentais, com posso dizer, é um com o Edgar, que já temos algumas faixas prontas, ainda não há data para lançar. Mas, tu e ele? Sim, instrumental. À partida é isto, não sabemos se vamos para a voz ou não, mas à partida é instrumental. Tenho o Bass Avenue com o Combo, também estamos a fazer produções. E tenho um projeto novo também que eu acho que está a ficar interessante, que é com o Dead End, que é o produtor que ganhou o Urban Beat Battle há 2 anos. É verdade. Que é um... 2011, sim. Sim, um grande produtor, e que eu agora estou a fazer um EP com ele, e acho que e vai ficar também interessante. Estou a fazer um EP com ele. Sério? É verdade. Então estão os dois a fazer um EP com ele? Sim. Isso é giro. E para já acho que é por aqui, e vamos trabalhar mais em Tributo. Claro que ainda estamos agora em altura de castings para o novo MC. Sim. Já que o Punch saiu. Pessoal, tem aderido a essa seleção? Sim, mais raparigas, mas sim. A sério? Sim. E vocês estão mais inclinados para... Inclinado... não sei se estou, mas já temos algumas preferidas. Ok, mas vão ter saudades do outro? Talvez. Ele é tão fofinho, vocês estão sempre a cair em cima dele. Desculpa, isto é uma altura complicada para falar disto, porque na fase das partilhas estamos assim um bocado... Pronto, as coisas não estão a correr pelo melhor. Sim, eles querem ficar com o meu terreno... Em Bela Corral, pá, está complicado porque eu tinha ali... E o autocarro, ele quer o autocarro amarelo, eu acho que o autocarro, diz lá tu, achas que ele deve ficar com o autocarro amarelo de Tributo? O autocarro amarelo de Tributo combina melhor com as tuas sapatilhas. Pronto. Claro. Pronto. Mas eu disse. Eu agora estou a mudar o meu estilo e tenho seguido um rapper americano que é o Trinidad James, que tem uma música que é All Gold Everything, logo eu queria o autocarro amarelo para mim. Então, mas para isso seja o rosa, rosa bruto. Eu, é assim, em 2013, eu posso parecer um bocadinho supérfluo, mas eu queria o autocarro amarelo Tributo para mim. Espero comprá-lo com o meu próprio dinheiro. Dinheiro é o que não te faltará, com certeza, às contas, às custas de Tributo. Sim. Portanto, Tributo, vocês vão ter também uma data que é... Olha que giro, Tributo mais G.I. Joe. Vão estar os dois... Quem é que foi expulso? Estão a perceber? Vão estar, então, dia 26 de janeiro... é verdade. No IAT... Num bar. No bar. Yacht Bar, não é? Yacht Club. Yacht. Fica ali por trás da estação de comboios, da CP. Sim, ao pé do teatro e da Escola Superior de Saúde. Exatamente. Portanto, dia 26, vamos ter, portanto, uma viagem pelos vossos temas, mixtape Moços Marafados, também Algazarra, o primeiro EP, portanto, vamos ter assim, o habitual, não é? Mais ou menos, vamos fazer uma passagem pelas músicas do Roberto Leal, covers. E eu já tenho aquela música das baleias do Roberto Carlos preparada, uma adaptação a hip-hop. acho que vai resultar bastante bem. O videoclipe é o punch na banheira. Yeah. Sim, porque tenho que aproveitar o fato de estar gordo. Verdade é esta. Mas estás muito bem, deixa que te diga. Muito obrigado, sim. Portanto, convidados, vamos ter o pessoal da Quimera a participar também neste concerto ou vai ser assim uma cena mais bruta? Não. Só com vocês? Só bruto. Só bruto, pronto. Tributo, vai preparar coisinhas também novas para este... Sim, vamos lançar um videoclipe daqui a exatamente algum tempo. Daqui a exatamente algum tempo é bom. Como eu gosto de dizer, brevemente. E depois, se calhar, vamos lançar outro videoclipe. Sim. Daqui a mais algum tempo. Brevemente. Deixa-me adivinhar, e no entretanto do brevemente e do algum tempo surge ainda outro videoclipe, não? Claro que não. Ah, claro, é óbvio que não. De tributo. Porquê? É claro que não. Mas porquê que tinha que surgir outro videoclipe? Não estou a perceber. Sei lá. Nós somos músicos, não somos realizadores. Então, não, espera aí, espera aí. Não, então, atenção. Em vez de lançar um videoclipe, se calhar vou lançar um álbum instrumental que, em vez de chamar Algazarra Instrumental, vai-se chamar Moços Marafados Instrumental. Epá! Isso é uma grande ideia. Obrigado, Leila. Não tínhamos pensado nisso ainda. Mas olha, para ficares a saber, é lógico que não poderíamos lançar outro videoclipe entre dois daqui a algum tempo, porque nós só lançamos videoclipes daqui a algum tempo. Sim. Percebeste? Então, percebi perfeitamente. Não te podias ter explicado de melhor forma. Portanto, eu sugiro que seja feita uma pausa no trabalho a solo do Real Punch e no teu trabalho a solo enquanto o G.I. Joe, e vamos recordar o grande e grosso de Tributo. Nunca ouvi essa música. Já é com o elemento novo? Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso. E o Cris, estás contratado? Eu não me vejo com contratos, man, querem ver contratado. Boa tipo de homem com pratos. Eu ando é tentado a tentar fazer sons para mestrados. Tu tens andado a tentar fazer sons para batizados. Tu és do bate e foge, eu sou do bate em pros. E se queres bater no Cris, bate, mas bate e foge. Por se eu te apanho, eu cato em cima, man, com 1,90m. E acredita, não sai de cima enquanto não partir a penca. Nossa, pensa e passa, que eu penso e passo. E tu dispensa graça, man, que eu não sou palhaço. Yeah, não queres pôr à prova, man, como se eu te provasse, né? Com um gajo quando rima a prova que o resto é fracasso. É querem soar mais alto, né? Mas faltas acentos. Também querem bancar um gajo. Mas faltas acentos. Ó, tu não me banhas com dicas, mentes as costas quentes. Porque acredito, eu caio em cima e desde com as costas quentes. Tô com meias palavras. Meia palavra basta. Tu é palavras a meias. A tua palavra não basta. Saca, tô de volta, saída com pontapés. Saída. E tu vais basado, rap com pontapés. Saída. Isto é nós por cá. Tu não tens voz por cá. E falas muito como a deve. Eu entro a cantonar. Normalmente estamos a bater, então vou obrigar-te a fazer mais deste estilo, porque isto é obra de arte. Estou com guarda letras, man, e dá-te tempo para vírgulas. E tu ainda só tens duas letras, já és tipo matrículas. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Pai, estás contratado. Como se fabes com contratos, querem me ver contrastes. Sou diferente, chama-me contraste, giro o contacto. Já de porte e passa a dar aceitos em filhas. Tem cuidado se me desafias, não és inglês. 8 milhas, tech team, but Spencer e Trinita. Vê se tentas imitar, vendas não vão limitar. De andar a cantar sempre assim e muda. Fazes música de câmara, é o rap da catacumba. Saca o punch, inspirado por Jack the Ripper. Mete a pipa ao lado, vai haver uma transação do Justin Bieber. É a insónia, Jondão. Tô ai, podes dizer que estou mais queimado que a Sony Brasão. Podes crer que sou boss sócio. Tu és flop como o Roberto. Tão fraco como bócio. Sou mistura de Kalashnikov e Kasparov. De certeza que basta um checkmate e se resolve. Não sou capo de tudo e capi, mas gira uma pasta. Ragazzo, tu tem cuidado, vais ter a rasca. Italian Job, não queres ver o gringo passar. Com uma faca faz fettuccine do teu intestino delgado. Tributo, man. Suletrem só, pararam na escala musical. Porque metem dó. Nem vale a pena superstição, com tribos e cojas mesmo sem multiplicação, partimos vezes em conta. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. É grande e grosso. Grande e grosso são os Tributo. No próximo dia, portanto, 26, temos concerto ao vivo no IAT. Yes. E vocês foram até ao Porto no ano passado, não foi? Porto. Não. Correto. Foram, exatamente. Como é que correu lá em cima? A primeira viagem de Tributo até ao Norte. Foi espetacular. Espetacular. Foi muito bom. Conferes? Confero. Confero. Confero. Foi espetacular, ainda bem. Tenho muita pena de não ter estado presente. Gostaria muito. É uma casa do caraças. É uma pena de passarinho. E agora, patrocinado por Glaciar. Patrocina imenso mesmo. Agora, falta-me a falar, obviamente, Deeper. Está tudo bem? Estou, depois obrigado. Do lançamento do álbum do IEM. Estão bons? Estamos. Deeper. Fizemos os dois concertos de lançamento, um em Portimão, no Tempo, e outro no Music Box. Temos já outra data para o Fundão, dia 28 de Março. Sim, e por aí vamos também para lá, para as zonas da EMI. Por acaso era para ser já agora perto deste, mas devido às datas serem um pouco apertadas, vamos tentar lá. E quando formos lá para o Norte, vamos fazer logo dois ou três concertos lá perto. Entretanto, isto não é fácil de conciliar as agendas, porque a EMI agora está em alta. E pronto, como também nós temos tido concertos cá por baixo, às vezes não é o mais fácil para conciliar, mas ainda bem. E estou muito contente por vê-la finalmente a ter algum reconhecimento que ela merece há bastante tempo. É verdade. E é também alguém para continuarmos a ouvir aqui no Ascuta, Amy Kroll. Ela que lançou o álbum também no fim de 2012. E agora, há aqui um concerto que, portanto, isto a nível das datas de vocês dois e também de Tributo. Temos uma dia 31 de Março, que alguém me quer falar deste concerto. Ou deixa para o Rafael Correia. Então, é o concerto de Igreja da Páscoa. Vai ser Tributo mais strippers. Sim. Isto teve a ver com o último ano que fomos lá ao Vaticano tocar, na altura do Natal. E eles, pá, pois, a recepção foi brutal. Foi comer hóstias até deitar hóstias pelos ouvidos. Foi beber bom vinho. Bom vinho, atenção. Molhar as hostas no vinho. Foi demais. Aquilo foi uma loucura divinal. Uma experiência a repetir, sem dúvida alguma. Sim, e eles curtiram tanto a cena que disseram: olha, pá, isto, vocês já são residentes no aniversário, agora voltem na morte. Que é para coisa. Na morte e ressurreição. Sim, atenção. Sim. Vai ser um concerto espetacular. Estamos a preparar, vamos chegar de helicóptero. Com asinhas de anjo, e saltamos lá de cima com as asinhas de anjo. O punch vai nu. Isso é muito bom. O punch vai nu só com as asinhas e vai à frente, que é para abrir espaço. Sim, é verdade, não sei para que é que são. Também, pronto, estamos a revelar, mas também porque sabemos que o pessoal lá não ouve a rua. É complicado também a nível de deslocações para o pessoal. Ir lá apoiar. E aquilo é também é um ambiente assim um bocado muito, muito restrito. Sim, sim. E a roupa também tem que ser. Eles já à porta. Olha, é que nem, o sapatinho da bata. Como é que vocês entram? O punch vai nu. Ah, ok, só com as asinhas. Sim, claro. Só com as asinhas. E com uma maçã. Eu vou com um robe dourado que é fornecido por eles. Que eles têm lá muitos. Eles não... E o Cristo vai na cruz. O Cristo vai na cruz. É porque eles são fãs dele. Claro. Eles são fãs dele. Claro que sim. Paixão. Claro que sim. Bom, tens o teu último tempo de antena. Diz-me lá, próximas datas do G.I. Joe. Então, sim, muito resumidamente, dia 18 no Force Floor, G.I. Joe. Dia 19 no BAF vai ser o Real Punch, a Capicua e o Dial. E também temos uma surpresa, Randy One no beat. E dia 26 de janeiro... A surpresa fica só aqui entre nós. É verdade. Dia 26 de janeiro no Yacht Club, é o tributo. E mais DJ Joe. Eu explico porque é que está mais DJ Joe. Porque também vou fazer set DJ. Em fevereiro, em princípio, dia 2, Base Avenue, eu e o Combo, mais o Saraiva, vamos a Lisboa. Depois temos... em fevereiro também um concurso de DJs em Portimão, em que eu vou fazer parte do júri, portanto DJs inscrevam-se. E em março, Deeper no Fundão e o tal concerto de igreja da Páscoa, que vai ser espetacular. Pá, quem puder, temos 10 entradas. Temos 10 entradas. É quem tiver a possibilidade de se deslocar lá, os primeiros 10 a chegarem à porta do Vaticano e 500 Ave Marias e 600 Pai Nossos, não é? Em um minuto ganham os bilhetes. Sei que o Busta Rhymes já está inscrito. Sim. Rafa, resta, Adviagio, resta relembrar-nos onde é que o pessoal pode sacar o teu novíssimo álbum. É sequence.com, sequence.com, é o meu site pessoal e aquilo tem truque. Se eu vou revelar pela primeira vez, se carregarem nas letras todas, no fim aparece um quadro e que podem descarregar, não tem que estar a ouvir sempre o site. É um truque. E tem o truque do truque, é carregarem no logo cá em baixo, não tem carregamento. Pronto, está o truque revelado. G.I. Joe, escolhe-nos então o último tema para nós fecharmos a tua parte e já nos despedimos do Real Punch. Escolhe um dos teus 16 favoritos. Um dos meus 16 favoritos, é bom. Então, um dos meus 16 favoritos pode ser a 11, o que equivale à letra D. Pode ser? Pode. Não estás a ver qual é? Não. São muitas, não é? Sim. Please Murder Me, novo lançamento de G.I. Joe. E agora sim, despedimos-nos do nosso querido Real Punch. Olá. Adeus. Adeus. Não, adeus não. Portanto, resta relembrar o teu EP, está aí gratuitamente também para descarregar, não é assim? É verdade. No meu site www.realpunch.com. Tens um site e tudo, é? É verdade. Brutal, esta coisa da internet. Tenho um sítio. Na internet. Próximo dia vais ter um concerto ao vivo, 19, é próximo verdade, sábado, dia 19, no BAF, Capicua, Dial, Real Punch e mais umas surpresas pelo meio, claro. E 2013, prometes também aí mais novidades, não é? Claro, quero regressar quase que uma vez por mês ao À Escuta. Esperemos que sim. Para vir apresentar. Nós vamos ter que pensar aí sim. Em alguma coisa. Vou lançar mais projetos. O próximo projeto vai ser com o Dani de Castro, o produtor do tema de tributo com o Sash Petro, Hell's Kitchen. Vou também ter um EP com o DB, que é um grande produtor do Porto, mais precisamente Nova Gaia. Vou ter também um EP com o Dead End, vencedor do Urban Beat Battle 2011, Randy One também, num formato engraçado, por acaso, vamos vanglorizar aí uns clássicos portugueses, deixa lá ver, Sequence também, que é um produtor aí do Hip Hop DJ, cena composta, cena correta, está a ver, e vou ter mais projetos. Vai ser muita coisa então. Vou. Para nos dar neste 2013, cá ficamos à espera então muitas novidades que, da tua parte. Espero que aconteça tudo, não é? Muitos live-ets também e Tributo 2 aí na calha. Ficam assim os desejos três, para este 2013. 3, é verdade. Sim. Sim. Eu engano-me sempre nestas cenas, pá. É muito chato, é por realmente. Isso que foste despedido. Bom, a falar em despedido, para a despedida do À Escuta, qual é que queres ouvir? Lápis Azul. Lápis Azul, muito bem. É também uma das minhas faixas favoritas deste teu EP. Fica aqui a sugestão. Portanto, lançamento Velha Dignidade Quimera. É verdade. Disponível em realpunch.com. Caçam-me, Cláudio, não há nada disso. G.I. Joe, Real Punch, muito obrigada pela obrigado presença. Nós. É sempre um prazer ter-vos aqui e espero contar convosco. Oi, a Leila é mãe, hein? Foi mãe. E vocês já conheceram a filhata. Já. Sim. Eu agora, por acaso, tinha uma pergunta preparada para ti. Já que o nome dela é Sofia, tens três hipóteses. Será que ela se vai tornar na próxima Sofia Escobar, na próxima Sofia de Mel Briner ou na próxima Sofia Aparício? Não, ela é a Sofia Leiras Lopes. Tudo bem, mas... Toma, olha... Ou cantor, ou escritor, ou modelo. Escolhe. O tempo dirá. Nós, os pais, podemos dizer que o puto vai jogar no Benfica. Agora vocês, as mães, também... Ela, acho ela que tem pode que ter jogar um direito no Olhanense, porque não? No Farense. Mas tem que ser jogadora de bola? Não tem, mas pode ser. Não tem mais nada de dinheiro. Olha. Bom, olha, sim, ela aturou-vos muito tempo aqui também no À Escuta. Portanto, olha, se calhar ainda vai ter um grupo de hip-hop. Vamos lá ver. Olha, e eu queria... Temos que volta puxar? Sempre. Eu? Sim. Ah, muito obrigada. Sim. Muito obrigada por estares aqui hoje. Por me terem convidado. É sempre um prazer vir aqui ao vosso programa. E pronto, olha, eu obrigado. Acho que fechamos com o Lápis Azul, não é? Como tu querias. É isso mesmo. Então vá, um bem-aja. Um bem-aja. E... From Elgar with Love, Please More Drama. Não se esqueçam. Beijinhos. Adeus. Yeah! Filho de Portugal, neto de retornados, geração de 80, sonhos hipotecados. E eu nem estou a falar de casas, estou a falar de casos reais. Não é o que a TVI passa, acredita, venha e brasa. Estás à vontade, boy, fuck, levanta-te e rista, ergue-te e baza. Mexe-te e faz acontecer, porque Jesus não vai descer e o governo vai continuar a foder. Mas está-se bem, queres continuar a ser sado? Eu cá prefiro ser sensato. Venho do Algarve, terra onde nasce o sado. E se fazemos o rio subir, imagina se tivermos irado. Utilizo o meu direito ao voto, mas esses confusos. conformistas é que nos deixam sem jeito e norte. Podes crer que perdi a calma, otário, hei de fazer algo. Não fosse eu da terra do Palminaço. Patete, estou farto desta bullshit. Dá vontade de ir para a rua e montar um pulpit. E se tendo a violência libertando os chubis. Só eles é que não veem que isto está tudo fudido. Está tudo fudido, está tudo fudido. Só eles é que não veem que isto está fudido. Está tudo fudido, está tudo fudido. Ups, já me vem com o lápis azul. Acusam-me de não ter educação ou de demagogia. Baixa categoria, protesto de rebeldia. Digam-me então, quem é que insulta mais? Vocês taparem-nos os olhos ou eu falar de fatos reais? O país da liberdade que acaba com programas que enumeram a verdade. Jornalismo tem de ter o seu grau de imparcialidade. Então o ódio acaba com o propósito, um bode expiatório. Não fazemos nada, isto não está bom. Esses cabrões, man, estão mesmo à patrão. Enquanto vão usufruindo do nosso plafon. Taxa de desemprego nula, vantagem de ser maçom. Não é mentira que a atmosfera é atípica. Para eles é estatística, para nós é política. Esperem até a situação ficar crítica. Para esses os de terno sentirem a física. Estou farto desta bullshit. Dá vontade de ir para a rua e montar um pulpit. E citando a violência libertando os chubis. Só eles é que não veem que isto está tudo fudido. Está tudo fudido, está tudo fudido. Só eles é que não veem que isto está fudido. Está tudo fudido, está tudo fudido. Ups, já me vem com o lápis azul. Não vale a pena, eles têm o exército. Não posso ir, tenho que pagar o crédito. Não posso ir, tenho que ir aproveitar as promoções. E ir para a praia no dia das eleições. As armas, outros caminhos marcharam. Agora é as compras, eleições vão acabar. Portugal está repleto de hipócritas, ignorantes, cenizes, anedotas, compatriotas. Conformismo é o mesmo que levar no cu e enfio engana. E adivinha, o próximo é já tu. Não me tens a conformar assim agora. Foco todos os esforços para este jardim. Porque se ficas imóvel tipo árvore, eles fazem-te a folha tipo o Renato. Se abra com um saco a rolhas. Agora grito, não quero mais molas. Não existem defesas nesta vida que me cortem as bolas. Patete, estou farto desta bullshit. Dá vontade de ir para a rua e montar um pulpit. E citando a violência libertando os chubis. Só eles é que não veem que isto está tudo fudido. Está tudo fudido, está tudo fudido. Só eles é que não veem que isto está fudido. Está tudo fudido, está tudo fudido. Ups, já levei com o lápis azul. Patete, estou farto desta bullshit. Dá vontade de ir para a rua e montar um pulpit. E citando a violência libertando os chubis. Só eles é que não veem que isto está tudo fudido. Está tudo fudido, está tudo fudido. Só eles é que não veem que isto está fudido. Está tudo fudido, está tudo fudido. Ups, já me vem com o lápis azul. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Girl, you see me smile. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. Estamos à escuta com Leila Leiras.